Cheiro 25, página 219. Amy Elliott Dunn, 17 de agosto de 2011. Entrada de diário. Eu sei que isto parece coisa de miúdas adolescentes e sonhadoras, mas tenho andado a tomar nota do estado de espírito de Nick em relação a mim, só para ter a certeza de que não estou maluca. Arranjei o calendário e ponho corações nos dias em que Nick parece amar-me outra vez. E quadrados pretos, quando isso não acontece. No ano passado, ficou praticamente tudo cheio de quadrados pretos. Mas agora, 9 dias de corações seguidos. Talvez ele só precisasse de saber o quanto eu o amava e como andava infeliz. Talvez tenha tido uma mudança de atitude. Nunca gostei tanto de uma expressão. Questionário. Após um ano de indiferença, de repente o seu marido parece amá-la outra vez. Você, A, fala sem parar sobre o quanto ele a magoou para ele poder continuar a pedir desculpa. B, continua a ignorá-lo por mais uns tempos para ele aprender a lição. C, não o pressiona acerca da sua nova atitude. Sabe que ele lhe contará quando chegar à altura certa. E, entretanto, cobre-o de afeto para ele se sentir seguro e amado, pois é assim que funciona esta coisa do casamento. D. Exige saber o que é que correu mal. Obriga-o a falar longamente sobre isso para acalmar as suas próprias neuroses. Resposta: C. Estamos em agosto, um tempo tão sumptuoso que não conseguiria suportar mais quadrados pretos. Mas não. Tem sido só corações, com Nick a agir como meu marido, querido, amoroso e pateta. Encomenda chocolates da minha loja preferida em Nova Iorque para me oferecer e escreve-me um poema tolo para lhe juntar. Na verdade, uma quintilha humorística. Era uma vez uma rapariga de Manhattan que só dormia sobre lençóis de cetim. O marido escorregava e deslizava. E os seus corpos colidiam. Por isso, faziam algo obsceno em latim. Seria mais divertido se a nossa vida sexual fosse tão descontraída como os versos sugerem. Mas, na semana passada, estivemos juntos. Algo mais romântico do que ter sexo, mas menos piroso do que fazer amor. Ele chegou a casa do trabalho, beijou-me na boca e tocou-me como se eu estivesse mesmo ali. Quase chorei. Andava a sentir-me tão sozinha. Ser beijada nos lábios pelo nosso marido é a coisa mais decadente que existe. E que mais? Leva-me para nadar no mesmo lago a que vai desde criança. Consigo imaginar o pequeno Nick a dar aos pés freneticamente, com o rosto e os ombros vermelhos do sol. Porque, tal como agora, se recusa a usar protetor solar, obrigando a mãe Mo a correr atrás dele com loção, que ela lhe espalha em cima, sempre que consegue apanhá-lo. Tem-me levado a fazer o percurso completo dos seus lugares de infância, como eu lhe andava a pedir há séculos. Leva-me à beira-rio e beija-me, enquanto o vento me fustiga o cabelo. As duas coisas que mais gosto de ver no mundo inteiro, sussurra-me ele ao ouvido. Beija-me num curioso e pequeno forte de um parque infantil que em tempos considerara a sede do seu clube. Sempre quis trazer aqui uma rapariga perfeita. E olhem só para mim agora, sussurra ele ao meu ouvido. 2 dias antes de o centro comercial fechar de vez, andamos de carrossel, lado a lado, com as nossas gargalhadas a ecoar por quilómetros em redor. Leva-me para comer um sundae à sua loja de gelados favorita. E temos o lugar por nossa conta de manhã, o ar pegajoso de tantos doces. Ele beija-me e diz-me que foi ali que gaguejou e sofreu ao longo de muitos encontros. E quem lhe dera poder ter dito ao miúdo do liceu, que era na altura, que um dia voltaria ali com a rapariga dos seus sonhos. Comemos gelado até termos de ir para casa para nos enfiarmos debaixo das mantas. A mão dele em cima da minha barriga. Uma sesta acidental. É claro que a neurótica que há em mim está a perguntar: o que é que me estás a esconder? A reviravolta em Nick é tão súbita e tão grandiosa que até parece que deve querer alguma coisa, ou que já fez alguma coisa, e está a ser antecipadamente cativante para quando eu descobrir. Estou preocupada. Apanhei-o na semana passada a remexer na minha grossa pasta de arquivo que diz Os Danes, escrito na minha caligrafia mais desenhada, em dias mais felizes. Uma pasta cheia de toda a estranha papelada que compõe um casamento, uma vida conjunta. Fico com medo que ele me vá pedir uma segunda hipoteca sobre o bar ou pedir dinheiro emprestado contra o valor do nosso seguro de vida. Ou vender algumas ações em que não se devia mexer durante 30 anos. Ele disse que só se queria certificar de que estava tudo em ordem, mas disse-o em tom nervoso. A sério, o meu coração ficaria destroçado se no meio desta doçura ele se virasse para mim e dissesse: Sabes, o mais interessante em relação a uma segunda hipoteca é que. Tinha de escrever isto, tinha de desabafar. E ao lê-lo, sei que parece uma loucura, uma atitude neurótica, insegura e desconfiada. Não vou deixar que o meu lado mais negro dê cabo do meu casamento. O meu marido ama-me. Ama-me e voltou para mim. E é por isso que me anda a tratar tão bem. É essa a única razão. Assim, do nada, aqui está a minha vida. Foi-me finalmente devolvida. Nick Dunn, desaparecida há 5 dias. Sentei-me no meio das ondas de calor do meu carro, à porta da casa de Desi, de janelas abertas, e verifiquei o telefone. Uma mensagem de Gilpin. Olá, Nick. Precisamos de entrar em contacto consigo hoje para o pôr ao corrente de um certo número de coisas e para lhe fazer algumas perguntas. Venha ter connosco às 4, em sua casa, está bem? Obrigado. Era a primeira vez que me davam uma ordem. Nada de será que podíamos? Gostávamos muito de, se não se importa. Mas sim, precisamos de si. Venha ter connosco. Olhei de relance para o relógio. 3 horas. Era melhor não chegar atrasado. O Festival Aéreo de Verão, uma parada de aviões a jato e a hélice, a fazerem acrobacias sobre o Mississippi, a zumbir sobre os barcos a vapor cheios de turistas a bater o dente, começava daí a 3 dias e os ensaios estavam no auge quando Gilpin e Rhonda chegaram. Voltámos todos à minha sala de estar pela primeira vez desde o dia de. A minha casa ficava mesmo num corredor aéreo. O ruído era qualquer coisa entre um martelo pneumático e uma avalanche. Eu e os meus amigos polícias tentámos travar uma conversa nos intervalos entre as sortidas. Rhonda parecia mais inquieta do que o habitual, apoiando-se ora sobre uma perna, ora sobre a outra, com a cabeça a girar à volta da sala, enquanto o seu olhar pousava em objetos e ângulos diferentes, como uma pega à procura de material para forrar o ninho. Gilpin mantinha-se junto dela, a morder o lábio, a bater o pé. Até a própria divisão parecia irrequieta. O sol do entardecer iluminava a agitação atômica dos grãos de poeira. Um jato passou sobre a casa, com aquele barulho horrível de rasgar o céu. Muito bem, temos umas quantas coisas, disse Rhonda quando voltou o silêncio. Ela e Gilpin sentaram-se. Como se ambos tivessem decidido, de repente, ficar ali há algum tempo. Temos umas quantas coisas que têm de ser esclarecidas e outras para lhe dizer. Faz tudo parte da rotina. E, como sempre, se quiser um advogado. Mas eu sabia, pelos programas de televisão, que só os culpados pediam advogado. Os maridos inocentes, realmente preocupados e aflitos, não o faziam. Não quero, obrigado, repliquei. Na verdade, tenho algumas informações a partilhar convosco sobre o antigo perseguidor de Amy, o tipo com quem ela namorou nos tempos de liceu. Desi Collins, começou Gilpin. Collins. Eu sei que já falaram com ele. Sei que por alguma razão não estão muito interessados nele. Por isso fui visitá-lo pessoalmente, para garantir que parecia estar tudo bem com ele. E não creio que esteja tudo bem. Acho que deviam investigá-lo a sério. Isto é, muda-se para St. Louis. Ele já morava há 3 anos em St. Louis, quando vocês se mudaram para cá, disse Gilpin. Está bem, mas ele vive em St. Louis. É fácil chegar aqui. Amy comprou uma arma porque tinha medo. Está tudo bem com Desi, Nick. É um tipo simpático, disse Rhonda. Não acha? Ele até me faz lembrar Nick, rapazinho de ouro, Benjamin da família. Eu sou gêmeo, não sou Benjamin. Na verdade, até sou 3 minutos mais velho. Rhonda estava claramente a tentar provocar-me, a ver se conseguia um acesso de raiva. Mas nem mesmo o facto de saber disso impedia a raiva de afluir ao meu estômago sempre que ela me acusava de ser uma criancinha. Seja como for, interrompeu Gilpin, tanto ele como a mãe negam que ele tenha alguma vez perseguido Amy ou que tenha sequer tido grande contacto com ela nestes últimos anos, à exceção de uma nota ocasional. A minha mulher contar-vos-ia uma história diferente. Ele escreveu a Amy durante anos, anos. E além disso, ele apareceu aqui para as buscas, Rhonda. Sabiam disso? Ele esteve aqui no primeiro dia. Vocês falaram em estarmos atentos a homens que se intrometessem na investigação. Desi Collins não é suspeito, interrompeu ela com uma mão no ar. Mas Desi Collins não é suspeito, repetiu ela. A notícia magoou-me. Eu queria acusá-la de se ter deixado influenciar por Ellen Abbott, mas provavelmente o melhor era não mencionar Ellen Abbott. Está bem, então. E aqueles tipos todos que entupiram a nossa linha de informações? Fui até à mesa da sala de jantar e agarrei na folha de nomes e números que tinha atirado descuidadamente lá para cima. Comecei a ler os nomes. Homens que se intrometeram na investigação. David Sampson, Murphy Clark, estes são antigos namorados. Tommy O'Hara, Tommy O'Hara, Tommy O'Hara. São 3 chamadas. Tito Puente, este não passa de uma piada estúpida. Já telefonou a algum deles? Perguntou Bonney. Não, não é esse o vosso trabalho? Eu não sei quais os que valem a pena e quais os que são doidos. Não tenho tempo para telefonar a um idiota qualquer que se faz passar por Tito Puente. Eu não daria grande importância à linha de informações, Nick, disse Rhonda. É uma situação um bocadinho dúbia. Por exemplo, nós recebemos uma série de telefonemas das suas antigas namoradas. Só queriam dizer olá e saber como é que Nick estava. As pessoas são estranhas. Talvez devêssemos começar com as nossas perguntas? Arriscou Gilpin. Certo, bem. Acho que devemos começar pelo sítio onde se encontrava na manhã em que a sua mulher desapareceu, disse Bonney, num tom subitamente contristado e diferente. Estava a representar o papel de polícia bom, e ambos sabíamos que ela estava a representar esse papel, a menos que estivesse mesmo do meu lado. Às vezes era possível ter um polícia do nosso lado, ou não. Quando eu estava na praia. E ainda não se conseguiu lembrar de alguém que o tenha visto por lá? Perguntou Bonney. Ia ajudar-nos tanto se pudéssemos riscar esta coisinha da nossa lista. Permitiu-se um silêncio compreensivo. Rhonda não só conseguia ficar calada, como conseguia impregnar a sala com o estado de espírito que quisesse, como um polvo e a sua tinta. Gostava tanto de me lembrar como vocês, acredite, mas não. Não me recordo de ninguém. Bonnet esboçou um sorriso preocupado. É estranho. Mencionámos a umas quantas pessoas, apenas de passagem, o facto de ter estado na praia. E todas elas disseram. Todas ficaram surpreendidas, vamos dizer assim. Disseram que isso não parecia coisa sua, que não é amante de praia. Encolhi os ombros. Ora, se me perguntar se vou à praia. E fico por lá o dia todo? A resposta é não. mas para bebericar o meu café de manhãzinha, com certeza. Olha, há uma coisa que pode ajudar, disse Bonnie animada. Onde é que comprou o café nessa manhã? Virou-se para Gilpin, como que à procura de aprovação. Pelo menos podia reduzir a janela temporal, certo? Filo aqui, respondi. Ah! Exclamou ela, franzindo o sobrolho. Isso é estranho, porque não têm aqui café. Em lado nenhum da casa. Lembro-me ter pensado que era estranho. Uma viciada em cafeína como eu repara nessas coisas. Pois, apenas uma coisinha em que reparou por acaso, pensei. Conheci uma polícia chamada Bonnie Moroni. As suas armadilhas são tão óbvias que são claramente forjadas. Tinha um copo de café que sobrara no frigorífico e aqueci-o. Voltei a encolher os ombros. Nada demais. Devia lá estar há muito tempo. Reparei que não havia nenhum recipiente de café no lixo. Há uns dias. Continua a saber bem. Ambos sorrimos mutuamente. Eu sei e tu sabes. Começou o jogo. Pensei mesmo nessa idiotice. Começou o jogo. No entanto, de certa forma, estava satisfeito. Ia começar a próxima parte. Bonnie virou-se para Gilpin, de mãos nos joelhos, e fez um ligeiro aceno de cabeça. Gilpin mordeu mais um bocadinho o lábio e depois lá acabou por apontar para a otomana, para a mesa de apoio, para a sala, agora reposta no lugar. Bem, o nosso problema é o seguinte, Nick, começou ele. Nós já vimos dúzias de invasões domiciliares. Dúzias e dúzias e dúzias, interrompeu Bonney. Muitas invasões domiciliares. Esta, toda esta área aqui na sala, lembra-se? A otomana de pernas para o ar, a mesa derrubada, a jarra no chão. Pôs-me à frente uma fotografia da cena. Toda esta área dava supostamente a sensação de ter havido uma luta, certo? A minha cabeça expandiu-se e voltou ao lugar. Mantenha a calma. Supostamente havia qualquer coisa de errado, prosseguiu Gilpin, desde o primeiro instante em que olhámos para ela. Para ser sincero, parecia tudo uma encenação. Em primeiro lugar, o facto de estar tudo concentrado num único ponto. Porque é que não havia mais nada desarrumado em lado nenhum, a não ser nesta sala? É estranho. Exibiu outra fotografia, um grande plano. E olhe para aqui, para este monte de livros. Deviam estar em frente da mesa de apoio. Estavam empilhados em cima da mesa de apoio, certo? Acenei afirmativamente. Portanto, quando a mesa de apoio foi derrubada, deveriam ter ficado espalhados, sobretudo à sua frente. Seguindo a trajetória da queda da mesa. Em vez disso, estão por trás dela, como se alguém os tivesse empurrado para o chão antes de derrubar a mesa. E fiquei a olhar para a fotografia, feito parvo. E veja isto. É minha opinião, isto é muito curioso, continuou Gilpin. Apontou para três molduras antigas e finas sobre a pedra da lareira. Bateu os pés com força. E todas elas caíram de imediato, com a parte da frente para baixo. Mas, de alguma forma, ficaram em pé durante o que se passou. Mostrou-me uma fotografia das molduras em pé. Eu tinha esperança, mesmo depois de me terem apanhado com a história do jantar no Houston's, que fossem polícias estúpidos. Polícias tirados dos filmes, uns rústicos locais, desejosos de agradar e que confiavam no seu conterrâneo, como queira, amigo. Mas não apanhei polícias estúpidos. Não sei o que querem que lhes diga, murmurei. É completamente, não sei o que pensar disso. Só quero encontrar a minha mulher. Também nós, Nick, também nós, disse Rhonda. Mas ainda há outra coisa. A otomana. Lembra-se de como estava virada de pernas para o ar? Deu uma palmada na otomana baixa. Apontou para os seus quatro pés em madeira, cada um com 2,5 cm de altura. Está a ver? Esta coisa tem o fundo mais pesado por causa destes pés minúsculos. A almofada assenta praticamente no chão. Tente fazê-la cair. Eu hesitei. Vá lá, tente, incitou Bonney. Dei-lhe um empurrão, mas ela deslizou ao longo da alcatifa, em vez de se virar. Acenei com a cabeça, concordei. Tinha o fundo mais pesado. A sério, baixe-se, se for preciso. Vira essa coisa ao contrário, ordenou Bonney. Ajoelhei-me, empurrei de ângulos cada vez mais baixos e finalmente pus uma mão por baixo da otomana e tentei virá-la. Mesmo assim, levantou-se, ficou com um lado no ar e voltou a cair no lugar. Por fim, tive de agarrá-la e virá-la manualmente. Estranho, hum? Disse Bonney, não parecendo muito desconcertada. Nick, fez alguma limpeza à casa no dia em que a sua mulher desapareceu? Perguntou Gilpin. Não. Está bem, é porque os técnicos fizeram um teste com luminol e lamento dizer-lhe que o chão da cozinha deu positivo. Foi derramada ali uma boa quantidade de sangue. Do tipo de Amy, B positivo, interrompeu Bonney. E não estou a falar de um pequeno corte, estou a falar de sangue a sério. Meu Deus! Senti uma concentração de calor no meio do peito. Mas, sim, portanto, a sua mulher conseguiu sair desta sala, disse Gilpin. Teoricamente, terá conseguido chegar à cozinha, de alguma forma, sem tocar nos bibelôs que estão em cima dessa mesa à entrada da cozinha. E depois caiu dentro da cozinha, onde perdeu muito sangue. E, a seguir, alguém o limpou com muito cuidado. Disse Rhonda, observando-me. Espere, espere. Por que é que alguém havia de tentar ocultar o sangue e depois armar aquela confusão na sala? Havemos de descobrir. Não se preocupe, Nick. Disse Rhonda calmamente. Não estou a perceber, não. Vamos sentar-nos. Disse Bonney. Indicou-me uma cadeira da casa de jantar. Já comeu alguma coisa? Quer uma sanduíche? Alguma coisa? Abanei a cabeça. Bonney estava a representar alternadamente personagens femininas diferentes. Mulher poderosa e cuidadora carinhosa. Para ver qual delas obtinha melhores resultados.